Agora, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para você reviver a era de ouro do rádio. Produção, criação, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa musical e cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento operacional e de gravações, o diretor técnico, Antônio Carlos, o nosso querido e competente Júnior. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Bom domingo, São Carlos. Bom domingo, São Paulo. Bom domingo, Brasil. Agora, para que você recorde os bons tempos do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ano novo, gente que está com a gente. Agora que caminhamos para o nosso 12º ano de vida, no ar pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos e Rádio USP FM da cidade de São Paulo, e agora também com a nova emissora da Rede USP de Rádio, a Rádio USP de Ribeirão Preto, 107,9. Queremos agradecer imensamente o apoio que estamos recebendo e o empenho artístico e o trabalho dedicado dos talentosos jovens, que são os verdadeiros artistas na recuperação de gravações antigas e que são rodadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Estamos falando orgulhosamente dos diretores da Som Livre de São Carlos, onde militam Vicente Vituri e Marinaldo Giro, que fazem milagres na recuperação de discos antigos, quase intocáveis. Ao Vicente Vituri e Marinaldo Giro, que este ano novo que se inicia sirva para nos unir ainda mais. Vida longa para a Som Livre de São Carlos. Vida longa para os seus talentosos diretores, Vicente Vituri e Marinaldo Giro. São os votos da Rádio USP de São Carlos, Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9. E de toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Na abertura, nesta manhã, também chegando agora a Ribeirão Preto, que satisfação imensa para nós. Nós vamos atender a missiva vinda da cidade de Ibaté. Quem nos escreve é dona Josefine Beri Gonzaga, que reside à rua Júlio Mascanhas. E ela gostaria imensamente de ouvir nesta manhã de domingo, com Nuno Rolan e o Trio Melodia, Arranjo do Radamés, do João de Barro, Lancha Nova. Doris Monteiro, a talentosa. Doris Monteiro, a impecável, do Olegário Mariano, em arranjo do Severino Filho, Dor de Recordar. Ainda, para a nossa gente ouvinte da cidade de Baté, dona Josefina Ibele Gonzaga, e para os seus familiares também, conjunto de cegos titulares do ritmo, arranjo vocal do Chico, arranjo orquestral do maestro Portinho, em adaptação do Almirante, Vida Marvada. Partindo eu morro de pena, ficando eu morro de amor. Oh, oh, oh, oh. vai partindo, já vai-se embora, ai meu Deus. Só vejo ao longe sumindo um lenço dizendo adeus. Se não vale a pena trabalhar, Deve dar marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? Não sei por que que aqui não nasce nada. É só capim, só mato, espinharada. Não nasce arroz, nem milho, nem feijão. Não sei o que é que existe nesse chão. De manhã cedo eu olho pra rocinha, pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas para o que não nasceu nada não. Plantando nasce, mas não planto não. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Abrindo oficialmente o nosso 12º ano no ar pela Rádio USP de São Carlos e Rádio USP da cidade de São Paulo, agora também com a mais nova emissora da rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Queremos agradecer imensamente as pérolas a nós enviadas pelo nosso gentil amigo e um dos mais renomados colecionadores da nossa música popular do passado. Estamos falando do Dr. José Frederico Cucuruli, que reside em Campinas e que já foi promotor de justiça em Araraquara e Pirassununga. Ao Dr. Frederico Cucuruli, os nossos agradecimentos. E vamos com estas músicas a nós enviadas. E estamos colocando a nossa correspondência em dia. Vamos atender o Marcos Fava, que reside em Pirituba, e ele dedica aos Fava de Pirituba e São Bernardo do Campo, região da nossa Pauliceia, com os cariocas do Luiz Gonzaga, arranjo do Severino Filho, Juazeiro. Solon Salles, saudoso intérprete. Solon Salles, defendendo em arranjo Antenógenes Silva. Composição dele mesmo, Antenógenes Silva, pisando corações. Tudo isto para o seu Marcos Fava, que reside em Pirituba, e para os Fava de Pirituba e São Bernardo do Campo. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde está o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. De Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembras quando nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. De Juazeiro, onde ando, meu deixa-se rolar. vez, ela mesmo é que esqueceu. Ai, Juazeiro, eu não aguento mais morrer. Ai, Juazeiro, eu prefiro até morrer. Te vi naquela noite enluarada, minha impressão era que fosses uma fada fugida do seu reinado, vinda de um mundo encantado. Agora sei que a hipocrisia é o sortilégio que afivela como máscara o teu rosto, e que o teu sorriso encantador é taça de veneno em formato de flor. Tu passaste a vida a sorrir, pisando corações, indiferente a rir. Agora voltarás, então hás de sofrer por tudo que fizeste, os outros padecer. O sortilégio que afivela como máscara o teu rosto, e que o teu sorriso encantador é taça de veneno em formato de flor. Jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e agora também com a mais nova emissora da rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Juninho, vamos ao nosso intervalo e na volta vão desfilar o trio de ouro, Emilinha Borba e Calbi Peixoto.